Fecheiro 9. Lá muito adiante, através da espessa escuridão aveludada dos corredores que se estendiam para lá dos círculos iluminados das suas lanternas de mão, bruxuleavam luzes de robôs. Lá estão eles, sussurrou Donovan. Powell murmurou tenso. Tenho estado a tentar contactá-lo pelo rádio, mas ele não responde. Provavelmente o circuito de rádio está variado. Então é uma sorte dos projetistas ainda não terem inventado robôs que possam trabalhar na escuridão total. Não gostava nada de ter de descobrir 7 robôs doidos num poço negro, sem comunicação de rádio, se eles não fossem iluminados como o raio de uma árvore de Natal radioativa. Trepa para essa saliência aí em cima, Mike. Eles vêm nesta direção e eu quero vê-los de perto. És capaz? Donovan deu o salto com um gemido. A gravidade era consideravelmente inferior à normal na Terra. Mas com um fato pesado, a vantagem não era lá muito grande. E a saliência implicava um salto de quase 3 metros. Powell seguiu. A coluna de robôs seguia Dave em fila indiana. Num ritmo mecânico, passavam à fila dupla e voltavam à simples, numa ordem diferente. Repetiam aquilo vezes sem conta e Dave nunca voltava à cabeça. Dave estava a 6 metros quando a cena terminou. Os robôs subsidiários destroçaram, aguardaram um momento e depois dispersaram ruidosamente para longe, muito depressa. Dave seguiu-os com a vista e depois sentou-se lentamente, apoiando a cabeça numa das mãos num gesto muito humano. A voz dele fez-se ouvir nos auscultadores de Powell. Está aqui, chefe! Powell fez sinal a Donovan e saltou da saliência para o solo. Muito bem, Dave. Que foi que se passou aqui? O robô abanou a cabeça. Não sei. Estava a ocupar-me de uma extração difícil no túnel 17 e a seguir a única coisa de que me apercebi foi da presença próxima de humanos e dei por mim a 800 metros da galeria principal. Onde estão neste momento os subsidiários? Perguntou Donovan. De volta ao trabalho, certamente. Quanto tempo é que se perdeu? Não muito. Não penses mais nisso. E depois, para Donovan, fica com ele durante o resto do turno. Depois regressa. Tenho umas quantas ideias. Passaram-se 3 horas antes de Donovan regressar. Parecia cansado. Como correram as coisas? Perguntou Powell. Donovan, fatigado, encolheu os ombros. Nunca há problema nenhum quando estamos a vigiá-los. És capaz de me dar aí um cigarro? O ruivo acendeu-o com exagerada cautela e soprou um cuidadoso anel de fumo. Tenho estado a pensar nisto, Greg. Não sei se sabes que o Dave tem um estranho passado para um robô. Há 6 outros subordinados a ele numa estranha regimentação. Ele tem poder de vida e de morte sobre esses robôs subsidiários. E isso deve reagir na sua mentalidade. Suponhamos que ele acha necessário afirmar mais esse poder como concessão ao seu ego. Vai direito ao assunto. É este mesmo? E que tal se estamos em presença de militarismo? Que tal se ele está a arranjar um exército? Que tal se os está a exercitar em manobras militares? Que tal se fosses pentear macacos? Os teus pesadelos devem ser em Technicolor. Estás a considerar como postulado uma tremenda aberração do cérebro positrónico. Se a tua análise estivesse correta, Dave teria de violar a primeira lei da robótica, que um robô nunca pode causar dano a um ser humano, nem por inação permitir que um ser humano sofra danos. O tipo de atitude militarista e de ego dominador que tu propões há de ter como consequência final das suas implicações lógicas a dominação dos humanos. Muito bem. E como é que sabes que não é esse o fundo da questão? Porque qualquer robô com um cérebro desses, primeiro, nunca chegaria a sair da fábrica. E segundo, mesmo que saísse, havia de ser imediatamente localizado. É que eu testei o Dave. Paulo empurrou a cadeira para trás e assentou os pés na secretária. Não, ainda estamos numa situação em que não podemos fazer o nosso estofado, porque não fazemos a mínima ideia de qual seja o defeito. Por exemplo, se pudéssemos descobrir a que propósito vinha aquela danse macabre que testemunhamos, já seria meio caminho andado. Fez uma pausa. Ora, escuta lá, Mike. Que te parece isto? Dave só funciona mal quando nenhum de nós se encontra presente. E quando está a funcionar mal, a chegada de um de nós faz-o voltar imediatamente ao estado normal. Já te disse uma vez que ele era sinistro. Não interrompas. De que forma é que um robô é diferente quando não há humanos presentes? A resposta é evidente. Há uma maior necessidade de iniciativa pessoal. Sendo assim, é procurar as partes do corpo que são afetadas pelas novas necessidades. Meu Deus! Donovan endireitou-se na cadeira, mas logo se afundou novamente nela. Não, não, isso não chega. É demasiado lato. Não reduz grandemente as possibilidades. Quanto a isso, não posso fazer nada. De qualquer maneira, não há perigo de não se atingir a quota. Fazemos turnos de vigia a esses robôs, através da visoplaca. Em qualquer momento que se passe algo de anormal, dirigimos-nos imediatamente ao teatro dos acontecimentos. E isso obrigá-los a voltar ao normal. Mas, seja como for, os robôs não obedecerão às especificações. A United States Robots não pode comercializar os modelos DV com o relatório desse teor. Claro, temos de localizar o defeito na montagem, eliminá-lo. E dispomos de 10 dias para o fazer. Paulo coçou a cabeça. O problema é... Bem... O melhor é tu próprio dares uma vista de olhos aos esquemas. Os esquemas cobriam o chão como uma alcatifa e Donovan rastejou por sobre eles, seguindo o lápis errante de Powell. A tua parte começa aqui, Mike, disse Powell. Tu é que és o especialista na parte do corpo e quero que confirmes o que eu digo. Tenho estado a tentar pôr de parte todos os circuitos que não entram na cadeia da iniciativa pessoal. Aqui, por exemplo, fica a artéria principal que envolve as operações mecânicas. Cortei todas as vias laterais de rotina, como divisões de emergência. Ergueu a vista. Que te parece? Donovan sentiu um gosto desagradável na boca. A tarefa não é assim tão fácil, Greg. A iniciativa pessoal não é um circuito elétrico que se possa analisar isoladamente do restante. Quando um robô está por sua própria conta, a intensidade da atividade do corpo aumenta em quase todas as frentes. Não há nenhum circuito que fique inteiramente de fora. O que tem de se fazer é localizar a situação particular, uma situação muito específica, que o faz sair dos eixos. E então começar a eliminar circuitos. Powell pôs-se de pé e sacudiu-se do pó. Puf! Está bem. Pronto. Leva os esquemas e queima-os. É que, quando a atividade se intensifica, explicou Donovan, pode acontecer seja o que for, desde que haja uma única peça defeituosa. O isolamento dá de si. Um condensador fura. Uma ligação produz uma faísca, uma bobina aquece demais. E trabalhando às cegas, com o robô inteiro por onde escolher, nunca descobrirás o ponto onde há problemas. Se desmontares o Dave e verificares um por um cada ponto do mecanismo do corpo, voltando a montá-lo de cada vez e testando-o, pronto, pronto, eu também não sou nenhum ceguinho. Olharam desesperadamente um para o outro. E a seguir Powell sugeriu cautelosamente. E se entrevistássemos um dos subsidiários? Nem Powell nem Donovan tinham tido ocasião até ao momento de falar com um dedo. Os dedos falavam. Não havia propriamente uma analogia total com os dedos humanos. Efetivamente, cada dedo tinha um cérebro consideravelmente desenvolvido. Mas esse cérebro estava primordialmente sintonizado para a recepção de ordens através do campo positrónico. E a sua reação a estímulos independentes era um tanto ou quanto desajeitada. Powell tampouco estava certo do nome dele. O número de série era DV52, mas isso não tinha lá grande utilidade. Optou por uma solução de compromisso. Ouve lá, parceiro, disse. Vou-te pedir para puxares um bocado pela cabeça e depois podes voltar para junto do teu chefe. O dedo acenou rigidamente com a cabeça, mas não exerceu a sua limitada potência cerebral na fala. Ora bem, ultimamente já são 4 ocasiões, disse Powell, em que o teu chefe se desvia do esquema cerebral. Lembras-te dessas ocasiões? Sim, senhor. Donovan rosnou irritado. Ele lembra-se. Eu bem te digo que há algo de muito sinistro. Olha, vai marrar contra a parede. Claro que o dedo se lembra. Ele não tem nenhuma deficiência. Paulo virou-se novamente para o robô. Que estavam vocês a fazer de cada uma dessas vezes? O grupo todo, quero eu dizer. O dedo dava uma curiosa impressão de estar a recitar de cor, como se respondesse às perguntas pela pressão mecânica da caixa craniana, mas sem qualquer entusiasmo. Da primeira vez, respondeu. Estávamos a trabalhar num afloramento difícil no túnel 17 nível B. Da segunda vez, estávamos a escurar o teto para evitar um possível aluimento. Da terceira vez, estávamos a preparar umas cargas rigorosas para abrir mais o túnel sem entrar por uma fenda subterrânea adentro. Da quarta vez, foi mesmo a seguir a um pequeno aluimento. E que foi que aconteceu nessas ocasiões? É difícil de descrever. Ia ser dada uma ordem, mas antes de podermos recebê-la e interpretá-la, veio uma nova ordem de marchar numa formatura estranha. Porquê? Retrucou Powell. Não sei. Donovan atalhou tensamente. Qual foi a primeira ordem? A que foi cancelada pelas instruções para marcharem? Não sei. Senti que era enviada uma ordem, mas não chegou a haver tempo para a receber. Não nos podes dizer nada acerca disso? Foi de todas as vezes a mesma ordem? O dedo sacudiu pesarosamente a cabeça. Não sei. Powell voltou a recostar-se na cadeira. Está bem, volta lá para o teu chefe. O dedo afastou-se com visível alívio. Bem, desta vez conseguimos imenso, observou Donovan. Foi aquilo a que se pode chamar um diálogo arguto durante todo o tempo. Escuta, o Dave e esse dedo imbecil estão a resistir-nos. Há demasiadas coisas que não sabem e de que não se lembram. Temos de deixar de confiar neles, Greg. Powell passou os dedos pelo bigode contra o correr do pelo. Se voltas a fazer qualquer comentário parvo, Mike, palavra que te tiro a roca e a chupeta. Pronto, pronto. Tu é que és o gênio da equipa. Eu não passo de um pobre atrasado. Em que pé é que estamos? Metidos numa camisa de 11 varas. Tentei andar para trás por intermédio do dedo e não consegui nada. Sendo assim, temos de andar para a frente. Um grande homem, maravilhou-se Donovan. Como ele torna as coisas fáceis. Agora traduz lá isso para a língua de gente, mestre. Para ti, melhor seria traduzi-lo para a linguagem de bebés. O que pretendo dizer é que temos de descobrir qual é a ordem que o Dave dá imediatamente antes de ficar tudo às escuras. Isso seria a chave de toda a questão. E como esperas tu fazer semelhante coisa? Não podemos aproximar-nos dele, porque enquanto lá estivermos, não se passa nada de anormal. Não podemos captar as ordens através do rádio, porque são transmitidas por intermédio do campo positrónico. Isso elimina o método à queima-roupa e o método à distância, deixando-nos num rotundo e perfeito zero. Por observação direta, sim. Mas resta ainda a dedução. Hã? Vamos ficar a turnos, Mike. Powell sorriu desconsoladamente. E não despregaremos os olhos da visoplaca. Vamos vigiar todas as ações dessas dores de cabeça de aço. Quando iniciarem aquela macacada deles, vamos ver o que sucedeu imediatamente antes e deduziremos de que ordem se trata. Donovan abriu a boca e assim se deixou ficar durante um minuto inteirinho. Depois disse em tom estrangulado: despeço-me, desisto. Tens 10 dias para arranjar uma ideia melhor. Contrapôs fatigadamente Powell. Coisa que durante 8 dias Donovan tentou vigorosamente fazer. Durante 8 dias, em turnos alternados de 4 horas, vigiou, de olhos duridos e turvos, aquelas reluzentes formas metálicas a mover-se, recortadas contra um fundo mal definido. E durante 8 dias, ao longo das 4 horas de intervalo, amaldiçoou a United States Robots, os modelos DV e o dia em que nascera. Foi então que, ao 8º dia, no momento em que Powell entrava com dores de cabeça e olhos ensonados do turno, Donovan se ergueu e, com uma pontaria muito cuidadosa e deliberada, arremessou um pesado serra-livros ao centro exato da visoplaca. Ouviu-se o apropriadíssimo som de vidros partidos. Powell inquiriu arquejante: por que fizeste isso? Porque, retorquiu Donovan quase calmamente, não estou para os vigiar mais. Só temos mais 2 dias e ainda não descobrimos coisa nenhuma. O DV5 é um reles caso perdido. Parou 5 vezes desde que ando a vigiá-lo. E 3 no teu turno. E não consigo descobrir as ordens que ele deu, tal como tu não conseguiste. E não acredito que alguma vez conseguisse descobri-lo, porque pela parte que me toca, sei que nunca conseguiria. Pelo espaço, como é que se pode observar 6 robôs ao mesmo tempo? Um mexe com as mãos, outro com os pés, outro como se fosse um moinho de vento. Outro ainda salta para cima e para baixo como um maluquinho. E os outros 2, sabe-se lá que raios estão a fazer. E a certa altura, param todos. Assim, assim. Não estamos a fazer as coisas como deve ser, Greg. Temos de nos aproximar. Temos de observar o que eles fazem de um sítio do qual possamos ver os pormenores. Powell quebrou um silêncio azedo. Isso. E esperar que aconteça alguma coisa de especial, quando faltam apenas 2 dias. Porventura será melhor observá-los daqui? É mais cómodo. Ah, mas há uma coisa que lá podes fazer e aqui não. O quê? Podes obrigá-los a parar em qualquer momento que queiras. E enquanto estás preparado e de vigia para ver qual é o problema. Powell ficou sobressaltadamente alerta. Como é isso arranjado? Bem, pensa pela tua cabeça. Não dizes que o cérebro és tu? Faz umas perguntas a ti próprio. Quando é que o DV5 se descontrola? Quando é que o dedo disse que ele se descontrolava? Quando havia uma ameaça de aluimento? Ou este se concretizava mesmo? Quando estavam a ser instalados explosivos, cujo cálculo era delicado? Quando foi atingido um filão difícil? Por outras palavras, em situações de emergência, concluiu Powell, excitado. Exato. Quando é que esperavas que acontecesse? O que nos tem causado problemas é o fator iniciativa pessoal. E é precisamente em situações de emergência, na ausência de qualquer ser humano, que a iniciativa pessoal é mais sobrecarregada. Ora bem, qual é a dedução lógica? Como, quando e onde é que podemos criar a nossa própria suspensão? Fez uma pausa de modo triunfante. estava a começar a gostar do seu papel e respondeu à própria pergunta, a fim de antecipar-se à que Powell tinha na ponta da língua, criando a nossa própria situação de emergência. Mike, tens razão, observou Powell. Obrigado, parceiro. Eu sabia que um dia havia de conseguir. Está bem, deixa de sarcasmos. Vamos reservá-lo para a terra e guardá-lo de conserva em boiões para futuros invernos longos e frios. Entretanto, que situação de emergência podemos nós criar? Podíamos inundar as minas, se não estivéssemos num asteroide sem ar. Um dito de espírito, sem dúvida, disse Powell. Realmente, Mike, incapacitas-me tanto rir. Que tal um aluimento de média dimensão? Donovan apertou os lábios e respondeu: Por mim, tudo bem. Ótimo, vamos a isso.